um silêncio absoluto pelo ar. E todo mundo ri de quer cumprimentar. As coisas boas passam devagar, as coisas más passam depressa, sem poder. Se preocupe, eu compro enxoval. Meu endereço.